Agora veja o que o Senhor diz. Vamos começar do versículo 15. Agora considerai o que acontece desde aquele dia, antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, contudo não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Irmão, essa é uma declaração de Deus das mais absurdas que a gente poderia ler. Deus está dizendo isso. Sabe as dificuldades que você está passando? Eu é que fiz você passar por elas. Sabe os apertos que você passa? Eu é que estou fazendo você passar por eles. Vocês se queimaram, se feriram com ferrugem, com queimadura, com saraiva. Toda a obra da vossa mão, tudo que vocês fazem, dá errado. Tudo que vocês fazem, tem problema. Tudo que vocês fazem, acontece alguma coisa ruim. Deus está falando, vocês vão buscar 20 e não tem 20, só tem 10. Vocês saem para buscar 50 e não tem 50, só tem 20. Escassez, pobreza, dificuldade, luta, aflição. Ah, por quê, Senhor? Por quê, Senhor? Abre a mão, Senhor, abençoa. Senhor. Sabe, filho, eu é que estou fazendo isso. Não adianta você me pedir para mudar essa situação. Não adianta, filho. Eu é que estou te colocando nessa posição de humilhação, de necessidade, de falta de bens. Eu é que estou colocando essa situação de problemas, de dificuldades, lutas, de angústia, de frustrações. Eu estou colocando você nessa situação. É isso que Deus está falando a esse povo aqui. A nós. Por que, Senhor? Eu fiz isso para ver se vocês se voltem para mim. Porque vocês saíram da minha terra. Foram para o cativeiro porque não seguiam os meus mandamentos. Estão custando entender que estão no cativeiro. Abre a nossa mente, Senhor. Nos liberta dos padrões referenciais terrenos, materiais, carnais. E nos faça nos aprofundar mais nas coisas do Teu Espírito. Nos deleitando mais na Tua presença. Livres do exílio, do cativeiro. E rumos a Jerusalém, construindo a Tua casa. Para a glória do Teu nome, Jesus. Para a glória do Teu nome, Jesus. Levante as suas mãos e glorifique ao Senhor. Obrigado, Senhor. Declare, irmão, eu recebi do Senhor nessa noite. Não foi do pastor Sós, não foi da igreja, não foi da religião. Eu recebi de Jesus uma porção nessa noite. E eu a como com vontade. E eu me sacio nessa noite. Eu subirei a montanha. Eu entregarei a madeira. Eu edificarei a tua casa. E porque estou vivendo assim, a partir desse dia, o Senhor começa a frutificar as árvores que já plantou. O Senhor começa a abençoar. Para a glória do teu nome, Jesus. Receba isso, irmão. Declare, eu recebo, Senhor, eu recebo. É comigo aqui, eu vou viver isso hoje ainda. De repente, só pela madrugada, o Senhor me levanta, Senhor. Vou gastar tempo na tua presença, te adorando, me derramando diante do Senhor. Oh, Senhor, nós recebemos isso nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Em teu nome, obrigado, Jesus.